www.blogspot.com. Ao longo da primeira hora do programa de hoje vão passar por cá nomes como Joy Division, Chutos e Pontapés, Blind Zero, entre muitos outros. Abrimos a sessão de hoje com Prata da Casa, Louco Mau, banda terceirense. Passamos para The Chameleons e Echo and the Bunnymen, respectivamente com as músicas Pleasure and Pain e Lips Like Sugar. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. De Echo and the Bunnymen passamos para Joy Division, a música é Isolation, e depois The Smiths com Rush Home Ruffians. Number one, I walk home alone. I just might walk home alone. my faith in love is still devout. I might walk home alone, but my faith in love is still devout. I might walk home alone, but my faith in love is still devout. RCA, a música primeiro. Playlist com Miguel Bettencourt. Sétima Legião é o grupo que se segue com a música A Partida. Daqui a pouco, Nirvana e Frank Black. Eu sou Miguel Bettencourt, está a ouvir a playlist e estarei aqui na vossa companhia até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Foram Chutos e Pontapés com Prisão em Si. Antes deles passaram já por cá a Sétima Legião, The Smiths, Joy Division, Echo and the Bunnymen, The Chameleons e abrir a sessão de hoje da playlist Locomau, a banda terceirense com um dos seus primeiros trabalhos originais, a música Só Para Te Ver Sorrir. Passamos para três músicas seguidas, a cargo de Sonic Youth com Cool Thing, depois Nirvana e Frank Black, respectivamente com as músicas Lithium e Hang On To Your Ego. tell them about? Hit it, Wheeler. Hey, cool thing. Come here. Sit down beside me. There's something I gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of the female planet. Fear. Fear. Planet. Fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Let everybody know. I'm not Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke on ears Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. RCA, a música primeiro. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ficar com Blind Zero e a música Shine On. Na segunda parte voltarei com muita mais música, até às 21 horas. Passaram por cá, a título de exemplo, Dire Straits, Eric Clapton, James Brown, Johnny Mitchell, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, nós continuamos deste. Eu sou o Miguel Bittencourt, está a ouvir a playlist. Stepped into the park. I gave up looking for angels. Each moment loving the last one. The fear is walking us by. She will see. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinturi. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Esses olhos brilharam, não havia uma nuvem no céu, e o vento soprava o teu nome. O calor colava a roupa e eu despia. Bater. Que pisas, deixa-me beijar as folhas do chão. Deixa-me beijar as folhas do chão. Que pisas, deixa-me beijar. Bem-vindos à segunda hora da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt e assino a playlist no RCA aos sábados das 19 às 21 horas. Ouvimos a música O Dia em que Esses Olhos Brilharam, do grupo português 3%. Passamos para Dire Straits e a música On Every Street, depois The Police com Everything She Does Is Magic e por fim Eric Clapton e a música Wonderful Tonight. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Lady killer, regulation tattoo. Silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. It's a dangerous road. And a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for. On every street.

doce e fácil reino do Blá Blá Blá, uma música que marcou o arranque da carreira de José Cid. Passamos para James Brown e Prince, respectivamente, com as músicas I Refuse to Lose e Kiss. 2, 3, take it down! I'm vamos entrar na reta final da playlist de hoje com Joni Mitchell e a música Both Sides Now e depois Bob Dylan com o clássico Blowing in the Wind. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in everywhere. I've looked at clouds that weep, but now they only block the sun. They're rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail